que me ouve de outros carnavais. Meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila. E vamos às atrações de hoje. No nosso Custa Nada Ouvir de Novo, hoje é dia da gente revisitar o Oriente através das notícias e músicas insólitas do Rádio Saque com Paulo Teriaki. Vou reprisar para vocês também este comentário que eu fiz sobre o problema dos pratos rasos, o famoso prato de restaurante que não deixa ninguém comer em paz, infelizmente. Tem ainda o melhor da música, os pedidos do povo, Rádio Nova no Pedaço e a sua participação no Bodega Zap mais paparicado de todo o país. Ô, meu Deus! Nosso número qual é, Mr. Eibar? DDD 89 99992 7022. Valeu! A locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva, hoje diretamente da mansão do rádio em Teresina, Paiauai. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. O jovem cozinheiro estava se preparando para fazer uma torta de sardinha no jantar. Porém, ao tentar abrir a lata da preciosa proteína marinha, a chave que abria a lata se soltou antes que ele pudesse tirar o peixe de dentro. Desesperado, ele tentou buscar um abridor de lata por toda a cozinha, revirou todas as gavetas, todos os armários, sem sucesso. Mas ele estava decidido a tirar a sardinha da lata. Então, o cozinheiro pegou uma colher e começou a esfregar o cabo dela na borda da lata para tentar abrir. 10 minutos se passaram e nada de surtir efeito. Tentou pegar uma faca para perfurar o invólucro e nada também. Como a hora da janta já tinha passado, ele desistiu e pediu um lanche pelo aplicativo. Até que, quando ele foi pegar o dinheiro para pagar o entregador, ele viu um abridor de lata bem em cima do fogão. E na hora do desespero, ele não tinha visto. Moral da história: muitas vezes, a solução dos nossos problemas está na nossa cara, mas nós não temos a paciência necessária para percebê-las. E outra, ter sempre mais de um abridor de lata à disposição em caso de emergência. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, 1 em cada 10 médicos recomendam. Muito bem, começando a nossa bodega em definitivo, saudando a nova rádio parceira dela. Bodega Sat. A rede Bodega Sat, a pior rede do Brasil, mas sempre com os melhores ouvintes. Vou mandar um abraço aqui mais do que especial, eles que estão com a gente desde a semana passada, a cidade de Bonfim, em Minas Gerais. Alô, rádio Bonfim Esperança FM 87,9. Meu patrão Fábio Júnior, toda a equipe da Bonfim Esperança, o nosso abraço e brigadão pela audiência, brigadão pela confiança, pela parceria. Você de Bonfim, de qualquer ponto do país, pode mandar mensagem para nós. Mensagem de texto ou áudio de até 30 segundos, tá bom? Para dar tempo de todo mundo participar. Nosso zap, Mr. Iman, repete, por favor. DDD 89 99992 7022. Eu não falo muito WhatsApp, eu deixo o Mr. Iman falar porque eu quero irritar a fadiga. Mas por que que você pendura essa roupa aqui no varal? Beleza. Muito bem, começando esta bagaça, vamos de música. Em definitivo, vou trazer Moleca Sem Vergonha e eles cantam pra gente Sem Você, versão do Rod Stewart. Depois Sueli, Férias na Praia, anos 70, versão do ABBA. E fechando a sequência, Ted Max, Por Não Ter o Seu Olhar. Essa aqui, se eu não me engano, é a versão original, né? Mas mesmo assim, a gente toca essas três carimbadas, abrindo a nossa bodega do Maguila em definitivo, uma verdadeira salada musical no seu rádio. E eu quero você junto comigo. DDD 89 99992 7022. Não mande mensagem pro zap da sua rádio, porque senão a mensagem não chega pra mim. Arrasta as cadeiras, aumenta o volume, vem curtir com a gente, já que eu volto. Moleca sem vergonha, a caceteira forró. Não sei mais viver assim, sem você. Meu amor é demais, eu não consigo o amor te esquecer. Estou preso a esse amor.

União Piauí, acompanhando a gente pela Vila Nova FM 87,9 de Vila Nova do Piauí. Alô, meu amigo Paulinho, alô, equipe RR, todo o pessoal aí da Vila Nova FM. Um abraço ainda ao meu patrão Mirtoel Andrade, lá em Timbaúba, Pernambuco, acompanhando pela Voz do Povo FM 87,9. Participou da palavra-chave premiada, já está concorrendo. Muito bem. Manda um abraço também ao meu patrão Super G Justus, lá em Poção, Pernambuco, ouvindo pela Vale do Acaí FM 104,9. Mandou áudio. Fala, Super G. Bom dia, boa tarde, boa noite, Irã Maguila. Aqui quem fala é o Super G Justus. Aê. Da cidade de Poção, Pernambuco, nascente do Cabaribe. Coisa boa. Conforme você falou, estamos aqui na escuta e eu não muito sou bem. Um ouvinte silencioso, por isso mando um abraço a toda a galera que está curtindo o programa Bodega do Maguila. Show de bola. Vamos em 2026 chegar aos 2.000 inscritos no Instagram, conta comigo. Ô, rapaz, Deus queira, viu? Vai dar certo. Obrigado pela audiência, Super G. Vou mandar um abraço também ao meu patrão, Velho Altero, acompanhando a gente lá em Belém do Piauí pela Rádio Alecrim Online. Fala, seu Velho Altero. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, aí, seu Maguila. Estou juntando o seu programa aqui pela Rádio Alecrim Online de Belém do Piauí. Coisa boa, meu patrão. Obrigadão pela audiência. Vou mandar um abraço também à nossa amiguinha Cícera, acompanhando a gente lá em Matriz do Camaragibe, Alagoas, como ela faz toda semana. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, meu ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Maguila, eu tô querendo a música de Fernando Mendes, Recordações. Pronto. Ofereço para todos os ouvintes da Câmara GBFM 87.9. Ofereço também para minha amiga Neeta lá no Ceará, minha amiga virtual. Neeta, um abraço para você do tamanho da distância. Que Deus abençoe o seu programa, Maguila. Amém. Sou a Cícera da Rua Belém, Brasília, direto de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Um ótimo final de semana abençoado para todos. Tá certo, minha querida. Seu pedido já na agulha. Vou mandar um abraço também à nossa ouvinte Ioneide Moura, lá de Pentecoste, Ceará, que nos ouve pela nossa FM 98,7. Fala, Ioneide. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila. Aqui é Ioneide Moura, moro em Pentecoste. E hoje eu gostaria de ouvir a música do Edson e do Hudson. Uhum. Foi você que trouxe a oferta para a Nieta, para a Márcia na Paraipaba, pro Marcelo, pra Selma da Orelha Transparente, pro Chiquinho Firmiano na Santa Luzia, uhum, para o meu irmão Ivan Moura, que também é um locutor aí que faz parte da FM 98.7. Ah, bacana. E para todos os seus ouvintes. Pronto, minha querida, tá certo. Abraço Nogueira Filho, Júlio César, Ivan Moura, toda a equipe aí da nossa FM, que nos dá uma audiência gigantesca. Vocês percebem aqui, né? A maioria do pessoal que participa é de Pentecoste, mas eu quero que a galera do resto do país participe também. Não seja preguiçoso, tá bom? Nosso zap é a gente divulgar aqui direto no nosso programa. Vou atender também ele. Agora, a música da Márcia Ferreira que o Adilson pediu. Antes que eu esqueça, meu patrão Adilson lá de São Paulo tá pedindo música da Márcia Ferreira, Café com Leite. Nós vamos tocar essa sequência. Fernando Mendes, Márcia Ferreira e Edson Hudson. Nossa bodega, uma verdadeira salada musical no seu rádio. E você vai participando. 89999927022. Canta, Fernando Mendes. Olhando a chuva que é tão fria, eu recordo que um dia tudo acabou. Os sonhos que eu acalentava, as coisas que eu acreditava, você levou. Levou a minha vida inteira. Tive a dor por companheira. Sofri demais. Eu vou vivendo de saudade e dessa tal felicidade. Gostaria de saber. Recordações fazem chorar. Recordações não vou guardar. Recordações fazem chorar. Recordações não vou guardar. Tanta tristeza no meu peito,

sei que já sofri demais, mas para mim não acabou não. Por isso não me engano mais, tirei o peso dos meus ombros, tá tudo claro como o sol. Só quero seu amor de novo. Eu jamais vou gostar de alguém. Vou chorar, meu coração vai doer. Te amo demais e não vou deixar tudo acabar. O amor que eu quero sentir foi você quem trouxe. O amor que sonhei pra mim foi você quem trouxe. Agora sei o que é amar. Eu acredito no amor. Pra essa saudade passar, só se eu morrer e for o meu fim. Eu jamais vou gostar de alguém. Vou chorar, meu coração. Você quem trouxe, pedido da Ioneide Moura lá de Pentecoste, Ceará. Muito bem, meus amigos, eu vou de intervalo agora, né? 2 minutinhos contados e cronometrados. Na volta, eu vou reprisar este comentário que eu falei sobre os pratos rasos. A desgraça que é você comer nesse prato de restaurante que você não pode mover a faca assim que já cai metade da comida fora, né? É uma tristeza. Vou mandar mais abraço também, tocar mais pedidos. Tem muito mais coisa até o fim do programa. Não saia de sintonia, não me deixa aqui sozinho. 2 minutos e já que eu volto. Palavra-chave. Premiada! Anote agora a palavra-chave do mês. Folia! Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe! A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! FM.

Quero participar do seu programa. Opa! Quero dar um alô pra minha irmãzinha, pra minha mãezinha. Show de bola! Aí, em Pentecoste, tudo de bom. Toda a minha família aqui em Portugal, só chuva, chuva. Oh, coisa boa! Chuva sem parar. Pois é, tudo de bom. Adoro seu programa. Assisto todos os sábados. Pois um beijo, tudo de bom. Valeu, minha querida. Chuva é sempre bom, né? Porque o europeu tem uma mania de achar tudo ruim, né? O europeu é bicho apático, já percebi. O europeu, ele é um bicho mal-humorado. Tirando ali os italianos, alguns portugueses e os espanhóis, o europeu pensa num bicho velho mal-humorado. A gente chega pelo menos pra quebrar um pouquinho deste paradigma, tá certo? Através das nossas rádios parceiras, a Rádio Nova Oeste em Portugal e também a Rádio Onda em Bruxelas, na Bélgica. Vou botar aqui também o áudio no ar do nosso amigo Fábio Júnior, que não é o cantor, mas também faz sucesso com a mulherada, lá diretamente de Bonfim, Minas Gerais. Nossa nova rádio parceira aqui é a Bonfim Esperança FM. Fala! Alô, galera do Boteca do Maguila. Aqui é o presidente da associação Bonfim Esperança, responsável aqui pela rádio Bonfim Esperança. Ah, muito bem. Quero agradecer aí, né, toda a equipe aí, né, do Boteca do Maguila. Ah, obrigado. Eu, Fábio, em nome de todos... a equipe da associação, estamos muito satisfeitos. Oh, coisa boa! Com o Bodega do Maguila agora, todos os sábados, de 14 às 15 horas. Um abraço pra essa galera bonita aí do Bodega do Maguila, a galera de Bonfim, todo mundo ligado, hein? Abraço pro Bodega do Maguila, agora é mais um sucesso da Bonfim FM. Valeu, meu patrão, bonito é um termo muito forte, né? Mas a nossa equipe, a gerência agradece, tá certo? Muito bem, daqui a pouco mais áudios, porque agora eu vou reprisar este comentário, como eu falei, dos pratos rasos. O calvário que é você comer em prato de restaurante sem deixar a comida cair. Quem vai falar agora é o eu do passado, vai daí eu do passado. Imagine você... e a um restaurante, uma lanchonete ou qualquer outro estabelecimento alimentício, e vão lhe servir a comida, o lanche ou afins em um prato raso. Parece que é de propósito, para você botar pouca comida e não desperdiçar, ou então forçar você a comer pouco, repetir o prato e consumir mais. Parece que é, porque não tem outra alternativa, né? Não tem outra justificativa. Qualquer movimento que você faça dentro do prato já escapa a comida para fora. Tem um amigo, que eu não vou revelar aqui o nome, que foi no encontro com a moça lá, né? Todo cavalheiro, abriu a porta do carro, puxou a cadeira, escolheu o melhor vinho, pediu os pratos e a comida chegou para ele num desses pratos rasos. Na primeira garfada, metade da comida cai no colo dele. Olha que desgraça, né, velho? E o pior é que a moça teve um ataque de riso. Teve um ataque de riso, não aguentou e foi embora. Olha que porcaria, esse tipo de situação constrangedora que eu quero que acabe neste país. Né? Até porque ninguém, sã consciência, come prato raso em casa. Todo mundo tem aquele prato Duralex, que até a empresa faliu, né? Porque aquele prato você pode tacar no chão que não quebra. Não quebra. Aquele prato ali é mais resistente até, eu acho que ele e o Nokia Tijolão são os produtos mais resistentes já criados pelo ser humano. Além, claro, da embalagem de Super Bonder que você não consegue abrir nem forçando, né? Mas prato raso, geralmente, só serve pra servir churrasco, algum doce, alguma coisa, né? Pelo menos lá em casa sempre foi assim. Almoço, janta, a gente sempre comeu em prato fundo. Aí eu pergunto a vocês... onde é que estão os nossos representantes para criar um projeto de lei que acabe com os pratos rasos em bares e restaurantes, hein? Tanta preocupação aí, os caras estão preocupados em proibir funk em escola, estão preocupados em botar hino nacional. Por que que não proíbe prato raso em restaurante, em bar, em qualquer lugar que sirva comida, hein? Tem que ter, pô, tem que ter essa lei, pô, senão quantas mais pessoas, quantos caras mais vão passar vergonha na frente das suas pretendentes? É questão de saúde pública, é questão de utilidade pública. Nós da Bodega do Maguila nos posicionamos contra o prato raso e eu espero que você também faça parte deste movimento. Muito bem, vamos de mais áudios, o nosso programa papocando de pedidos, ô, coisa boa. Vamos mandar um abraço aqui à nossa amiguinha Márcia, acompanhando a gente lá de Paraipaba, Ceará, inclusive. Abraço meu patrão Beto Cari, galera da Web Rádio Litoral Oeste, que também transmite a nossa Bodega Velha de Guerra aí em Paraipaba todos os domingos. Fala, minha amiga Márcia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, que é sua amiga Márcia, diretamente Paraipaba. Hoje eu gostaria de ouvir a Amado Batista. Diz pra sua amiga. Ofereço pra Soraya e Helena ali em Portugal, para a Nieta, para a Zenag, para a Ionê de Moura, Janete Moura, Ivan Moura, também para o Chico Filmeiro na Santa Luzia, para o Nogueira Filho, nosso amigo, e para todos aí de Pentecoste e todos aqui de Paraipaba. Vitória Marcela, minha neta Heloísa. E pra você também, meu amigo, uma boa tarde, Boa noite, bom dia. E tudo de bom. E para a Cícera, hein? Não esquecendo a mulher da Uleta, os parentes. Pronto, muito bem. Seu pedido já está na ordem, Amado Batista, o mais amado do Brasil. E eu vou tocar também o pedido da nossa

DDD 75. É só anotar 99459549. É só anotar 99459549. Se quer pedir aquela música pra dançar, ou manda seu recado, é só participar. No WhatsApp Rádio é fácil de lembrar. É só no zap e todo mundo vai escutar. Alô, galera, vem falar no WhatsApp da Rádio Web, canal sem parar. DDD 75, é só anotar 99459549. Então chama a gente, solta a sua voz no WhatsApp da Rádio, você não está só. DDD 75, é só anotar 99459549. Na Rádio Web Canal, é pra você e pra todos nós. O WhatsApp da Rádio Canal FM está de volta. E agora com número novo. Adicione no seu WhatsApp 759-9945-9549. Este é o WhatsApp da Rádio Canal FM. Não fique sem graça, que a vida fica melhor. Se houve um problema entre a gente, deixa lá que tu passa. O resto eu sei de cor. Assim é melhor não ligar, nem esquentar a cabeça. Que o tempo se encarrega logo. Nada tá indo na gêmea, por favor, não se esqueça. Eu prefiro um carinho seu. Assim a gente não fica triste. Assim a gente não fica triste. Que o amor não tem culpa. Assim a gente não fica triste. Assim a gente não fica triste. Que o amor não tem culpa. Te encontrar de repente é um beijo no braço, que a vida fica melhor, melhor. Se houve um problema entre a gente, deixa lá, isso passa. Dá um beijo e abraça. E mexe vocês de cor. E assim, assim que o tempo se encarrega logo. Por isso toma nota aí, por isso anota aí na gente, por favor, não se esqueça, eu prefiro um carinho seu. Assim a gente não fica triste, e mesmo em nosso lugar, assim a gente não fica triste, o amor não fica triste, assim a gente não fica triste, não fica triste. E nesse machu, assim a gente não fica triste. E o amor não tem culpa. Assim a gente não fica triste. E nesse machu, assim a gente não fica triste. E o amor não tem culpa. O amor não tem culpa. Obrigado! É hora da hora, hora certa. 12:12. Canal FM. Então agora é o seguinte. Vamos fazer um pagode aqui rapidinho? Ó, um pagode do jeito que a gente faz, do jeito que a gente faz, bagunçado. Não, bagunçado não, um pagodinho. Claudinei CDs, o brabo dos paredões. Deixa acontecer. Nosso caso vai, vai! Deixa acontecer naturalmente. Aumenta o tanto da minha alegria. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Você já disse que me quer. Toda a vida tem que estar quando está distante de mim. Fica louca de saudade. Que a razão do seu viver sou eu. Está tudo bem, eu acredito. Eu não tô duvidando disso. Tenho muito medo de me apaixonar. Esse filme já passou na minha vida. Hey! E você tá me ajudando a superar. Desse jeito, nem sequer tá na chinácia. É que mulher samba, me ajuda, bumbum de irajá. Guru, vou viver essa vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe a mágoa que tá no peito que me fez sorrir. Desse jeito nem sequer sabe da minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou viver essa vida do jeito que ela me levar. Quando falar de mulher, não vou nem dinheiro, do batuque do fundo e até do bandeiro. Mas não fale da vida que você não sabe que eu já passei. O seu aumento do samba, o canto não para. Batuque mais forte, a tristeza se cala. Eu levo essa vida do jeito que ela me leva. Ai, ai, ai. Porque quando ela passa, todos querem ver. E do jeito que ela anda, chega a dar calor. Percebeu que eu tava afim, ela sentiu no ar. E deu meio que sorriso pra me provocar. Me ligou que ela é difícil, deu pra perceber. Hey! Olha como ela é sexy, ela só quer jogar. Se você brigar com fogo, você vai se queimar. Pra chamar atenção, cruza a tomara que cai, caia na minha mão. E quero te deixar louca, quero ver o que você esconde embaixo dessa roupa. E pra me enlouquecer, então chega mais pra cá que eu vou corresponder. Rio de Janeiro é o que eu peço pra você. Deixa tudo e vem pra cá, você não vai se arrepender. Então chega mais, porque eu quero ter você. Me diz como é que faz. Tira tudo que eu te mostro, que eu sou capaz. É assim, assim, assim que se faz. Chega mais, porque eu quero ter você. Me diz como é que faz. Tira tudo, tira tudo. É assim, ó. Por favor, você tem meu amor. Quando saio de rolé com a rapa, é sempre superou. Com quem vou, com quem tô, você tem que confiar. Você sabe muito bem o seu valor. Por favor, você tem o meu amor. Quando saio de rolé com a rapa, sempre se derrou. Com que vou, com que tô, você tem que confiar. Daqui a pouco eu tô em casa. Relaxa, eu sou teu, não sou de mais ninguém. E tudo que todas querem ver, só você tem. Ficar comigo tem um preço, você sabe. Não é difícil pra você, não vem vontade. Não, não, não, não. É melhor ficar de boa. Por favor, você tem o meu amor. Quando eu saio de rolé, com quem tô, com quem vou, você tem que confiar. Daqui a pouco eu tô em casa. Calma, amor, entenda que eu sou louco por você. E mais ninguém. A gente não gosta muito de ciúme, não, tá? A gente gosta assim, assim, né? Hoje tem pra todo mundo. É hora da hora, hora certa. 12:23. Alô, galera reunida no pagode. Chegou a hora do nosso caldeirão. Aê. A mãozinha pra cima, geral, geral, geral, com a mãozinha pra cima. Aê. É isso aí. Quando esquentar, a gente vai mexer e vai bater na palma da mão como manda um bom pagode, beleza? Vamos lá. A mãozinha pra cima, que clima maravilhoso. Pagode do Exalta. Vai girar, vai girar. Porque motivo a girar assim, né? Só você sabe o meu, sabe o meu sabor, sabe? Não tem por que desconfiar de mim, pô. Tá pegando a roda do fim. Desconfiança é tão ruim. Foi assim que tanto sonho se acabou. Tá pegando a roda do fim. A contramão do amor. Desconfiança é tão ruim. Foi assim que tanto sonho se acabou. Bate na palma da mão. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Eu não vou me deixar levar por esse jogo seu de sedução. Vou fazer tudo pra salvar. Confesso que te amo de paixão. É melhor você parar. Eu quero ser feliz, é você o meu lugar. Não tenho outra diretriz. É melhor você parar. Eu quero ser feliz, é você o meu lugar. Não tenho outra diretriz. Pagode do Exalta aí, galera! Bem baixinho, só vocês, quero ouvir, quero ouvir! Palma da mão! De novo! Rodou, rodou a mão, olha o meu pá! Uma sacada? Vambora, vamos massacrar! WhatsApp da Rádio Canal FM está de volta. E agora com número novo. Adicione no seu WhatsApp 759-9945-9549. Este é o WhatsApp da Rádio Canal FM. Alô, galera, vim falar no WhatsApp, Rádio Web, canal sem parar. PDD 75, é só anotar. 9945-9549, é só anotar. 9945-9549. Se quer pedir aquela música pra dançar ou manda seu recado, é só participar. No WhatsApp Rádio é fácil de lembrar. É só no zap, todo mundo vai escutar. Alô, galera, 7, 5. É só anotar 99459549. Então chama a gente, solta sua voz no WhatsApp rádio, você não está só. PDD 75, é só anotar 99459549. Na Rádio Web Canal, o som é pra você e pra todos nós. O WhatsApp da Rádio Canal FM está de volta. E agora com número novo. Adicione no seu WhatsApp 759-9945-9549. Este é o WhatsApp da Rádio Canal FM. Você não olha, deve estar achando que é danada bola. Um dia conto os recibos dos seus beijos. Ninguém merece ser o alvo desse seu desprezo. Se eu reparo e você não para, deve estar tirando com a minha cara. Quanto mais eu corro, mais fico distante. Eu quero ouvir vocês com a gente, vai, vai. Não tem problema nem estar, pois sem você. Só pra quem tá muito feliz, hein? Que som da voz que vem aí. Já que você é tão importante, o alvo está em meu amor. E isso eu quero é me divertir. Já que você não me quer mais, vou espalhar meu amor por aí. Ai de você se entrar na minha frente hoje à noite. Eu só quero é me divertir. Pra quem rodou tanta estrada, perdeu uma vez não atrapalha nada. Querendo ou não, já plantei a semente e vou colher os frutos que brotarem lá na frente. Quem você quer enganar? Quero ver em paz e sança, mas só pronto pra amar. Nós dois crescemos e ficamos muito diferentes. Não somos se o seu coração diz a erra. Ai de você se entrar na minha frente hoje à noite. Eu só quero é me divertir. Yeah. Ai de você se entrar na minha frente hoje à noite. Eu só quero é me divertir. Yeah. Quem tá se divertindo, joga a mão e dá um grito. Tá só começando, tá? Hoje eu tô na pista e qualquer proposta indecente me conquista. Vai ser sacanagem, vai mudar a imagem que os outros têm de mim. E na hora, se for inimiga, eu também não nego. Todo mundo batendo na palma da mão. E aí, alegria! Yeah, yeah, yeah. A mesma moeda que se paga. E foi só pegar você com a mão na massa que a vingança foi formando no meu pensamento. Fiquei tenso, fui malando, derramei aquele choro. Descarado, soluçado, mentiroso. Acabou e o pior é que eu me lamento. Eu quero ver você, vai, vai, vai. Basta uma cena dessa pra gente perder todo o respeito. Não tem jeito. Tá achando que eu sofri, que fiquei mal. Mas eu tô aqui, tudo bem, na moral. Eu não tenho a intenção de te reconquistar. Quem tá na pista, solta a voz e vê. Hoje eu tô na pista. De qualquer proposta, indecente me conquista. E não vai ser com uma mina desconhecida.

cantar. Toca, gente. CD. Nunca esse amor que nos consome vai embora ou se acabe. Pois ele é a razão dessa felicidade que não tem mais fim. Mudou, mudou a minha vida da água pro vinho, isso você sabe. Não sei o que seria se você não estivesse perto de mim, baby. E se alguém perguntasse assim, eu realmente estou feliz. E isso é tudo que eu quis. Foi a escolha que eu fiz. Ei! É! Foi a maior graça que eu podia receber. Quero pra sempre te ter. Tem que ser assim. Não consigo imaginar você longe de mim. Meu corpo sente você. Fica com você. Eu quero pra sempre é. Te ter, tem que ser assim. Não consigo imaginar você longe de mim. Meu corpo sente você. Sinto sua falta cada vez que não está comigo. Me lembro, fui seu amigo, te protegi do perigo. Pra te guardar inteira só pra mim. Eu nunca pensei que um dia eu fosse ficar apaixonado assim por você. O importante é que estou aqui e posso te ver quando quiser. Minha mulher, pro que devia. No meu sonho só tem espaço pra nós dois. O resto eu não quero nem saber. Não deixo pra depois. Que nunca esse amor que nos consome vai embora ou se acabe. Pois ele é a razão dessa felicidade que não tem mais. A minha vida dá água pro vinho, isso você sabe. E você sabe. Eu não sei o que seria se você não estivesse perto de mim. Oh, oh. E se alguém perguntasse assim, eu realmente estou feliz. Isso é tudo que eu quis. Foi a escolha que eu fiz. Ficar com você. Bora cantar! Foi a maior graça que eu podia receber. Quero pra sempre te ter, tem que ser assim. Não consigo imaginar você longe de mim. Meu corpo sente você. Foi a maior graça que eu podia receber. Quero pra sempre te ter, tem que ser assim. Não consigo imaginar você longe de mim. Meu corpo sente você. Hora certa. 12:57. De quantos beijos você se lembra? Quantos abraços você gostou? Quantas vezes já se enganou? Pensou que era melhor sumir? Pois é. Menina, me apaixonei diversas vezes. É, achei que ia durar pra sempre. E os pra sempre só duraram meses. Bem! É errando que a gente se acerta. Nada acontece à toa. Você mudou de surpresa. E que surpresa boa. Só pra ser que nós dois não tem jeito. É errando que a gente se acerta. Nada acontece à toa. Isso tudo de surpresa. E que surpresa boa. Só dá certo, nós dois não tem jeito. A gente é um ponto de erro. De quantos beijos você se lembra? Quantos abraços você gostou?

DDD 75. É só anotar 99459549. Então chama a gente, solta a sua voz no ar da rádio. Você não está só. DDD 75. É só anotar 99459549. Na Rádio Web Canal, é pra você e pra todos nós. O WhatsApp da Rádio Canal FM está de volta. E agora com número novo. Adicione no seu WhatsApp 759-9945-9549. Este é o WhatsApp da Rádio Canal FM. Teus olhos, vejo um filme de amor e em cartaz repete um drama que vivi. Estoura recorde de vendas no meu coração. A vitrine dos teus olhos refletiu minha paixão. Com modelos de romances que eu já me esqueci. Manequim diz que a moda hoje em dia é ser feliz. Em ser feliz é o nosso amor pedindo bis. Para ser feliz, quem tanto amou e sempre quis. Essa série de amor não tem final. Episódio repetido é normal. Nosso amor é do natural. Nosso amor é diferente, é bela, quente. Todo mundo diz que esse filme de amor vai ter um final feliz. Com vocês, Pericles. A vitrine dos teus olhos reflete minha paixão. Com modelos e romances que eu já me esqueci. Manequim diz que a moda hoje em dia é ser feliz. Vem ser feliz. É o nosso amor pedindo bis. Fazer feliz. Tem tanto amor que sempre quis. Essa série de amor não tem final. Episódio repetido é normal. O nosso amor é tudo natural. Nosso amor é diferente, é tela quente. Todo mundo diz que esse filme de amor vai ter um final feliz. Essa série de amor não tem final. Episódio repetido é normal. O nosso amor é tudo. Três e oito. Chorar.